o mundo tá sabendo desse caso complicado. Eu queria no começo, não foi nada planejado. Ela sabe, não te larga, também sei que estou errada. É por isso que agora eu enterro essa cilada. Eu não quero ser o pivô da sua separação. Eu não quero ser a vilã da sua que estou errada. É por isso que agora eu enterro essa cilada. Eu não quero ser o pivô da sua separação. Eu não quero ser a vilã da sua ajuda o infiel a enganar a esposa apaixonada.